Bem, olá a todos e a todas. Esperamos que voltemos a estar falando com vocês, essas nossas conversinhas, né? Conversa com o pessoal aí e todos os nossos colegas internautas, para poder a gente estar voltando, né? O nosso blog, o blog do Castor, voltar a ser falado, né? Ficou mudo durante quase 2 anos. Ficou um bom tempo sem mandar nenhum arquivo de áudio novo, né? E nós vamos, de tempos em tempos, esperamos pelo menos uma vez por semana, eu vou estar fazendo essa conversinha com vocês aí. Esperamos, né, que seja bastante produtivo, não só para mim, mas também para vocês também, né? Esperamos que o que eu tenha a falar seja útil, seja bom, seja legal. E lógico que nós vamos também colocar alguns pitacos, algumas coisinhas assim que apareceram também, algumas coisas de áudio para poder a gente estar analisando e conversando um pouquinho. Bem, pessoal, hoje nós vamos começar, porque hoje é quarta-feira, 1º de agosto. E o que eu. Nossa Senhora, eu tava assisti pela internet aí sobre essa revelação incrível, né? Da caixa preta lá da TAM. E realmente foi impressionante o que a gente viu aí. Lógico que se a gente tiver um olhar mais frio, um olhar clínico, um olho clínico sobre o assunto, a gente vai poder detectar que a hipótese de falha mecânica como causa dessa tragédia começa a ganhar força. Começa a ganhar força pela seguinte questão. Nos segundos finais, antes da tragédia, a gente viu pela transcrição lida pelos deputados na CPI do apagão hoje de manhã, que realmente eles tentaram parar a aeronave sem sucesso. Pode ter acontecido um erro? Pode, mas não vi nenhum sistema de alerta, nada que avisasse a tripulação de que houve um problema com os manetes, né, de controle das turbinas. E realmente são segundos desesperadores, foram momentos realmente bastante comoventes, bastante, digamos assim, momentos que são marcantes, para impressiona mesmo imaginar a tragédia, esses momentos derradeiros antes de tudo aquilo que aconteceu, né? Bem, a teoria, enquanto a teoria de falha humana e falha técnica, falha mecânica ganha força, a teoria de falha na pista começa a perder força e ganha até um status de alívio em relação ao governo. O governo já, com esse novo acidente, essa nova tragédia, o caos aéreo já se instalou completamente. Mas é necessário saber, salientar que o Congresso não admite erros, o Congresso já não suporta mais a demanda, Congonhas já não tem mais localização, já não é um local mais adequado para Para aturar esses voos de grande porte. E evidentemente que já não resta mais dúvidas, né, de que essas 200 pessoas que morreram não morreram em vão, porque mostraram evidentemente uma série de fatores, de erros, de problemas que fazem com que essa crise esse caos aéreo tomasse essa dimensão tão dantesca, né? Bem, eu vou separar para vocês o trecho final da transcrição lido pela deputada referente a esses segundos finais. Vou separar para vocês, aí vocês tirem suas próprias conclusões, por favor, gente. Ah, outra coisa também, um fato curioso, eu moro em Diadema, né? E esse avião sobrevoa Diadema pouco antes de cair. Ah, mas é uma curiosidade? É uma curiosidade, mas fica aqui o registro. Fica aqui o registro desse trecho final dessa transcrição. Deve ser um trecho de uns 2, 3 minutos. Na verdade, eu já gravei, mas eu tô gravando um pouco antes de jogar para vocês. Ok? Retardar, som similar a um touchdown, a um toque na pista, reverso número um apenas, spoilers, nada. Spoilers são os freios, os flaps. Aí, olhe isso, desacelera, desacelera. Eu não consigo, oh meu Deus, vai, vai, vira, vira, vira, vira para. Não, vira, vira. Som de barulhos de batida. Oh, ah, não, uma voz masculina. Pausa nos barulhos de batida, som de gritos, voz feminina, som de batida. Fim da transcrição. E agora? Agora, olha lá o avião. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse Pan-Americano do Rio de Janeiro. Foi bom, foi bom. Acho que nunca foi um punk. Foi uma boa surpresa, a gente não esperava essa qualidade das instalações, exceto pela cidade do Rock, pela sede do beisebol e do softball, que foi um fracasso, foi um punk que não deu certo, né? Mas o resto das instalações estão de parabéns. A delegação brasileira também, excepcional. Participação muito boa, nunca se imaginou que pudesse chegar a esse patamar tão bom de medalhas, né? No total foi só teve menos medalha, só foi superado pelos Estados Unidos, e em medalha de ouro só foi superado por Estados Unidos e Cuba, ficando na terceira posição, terceira colocação no quadro geral de medalhas. É um alento porque isso significa que o esporte brasileiro está recebendo investimento e esses investimentos que estão vindo estão começando a dar resultados. Mas não esperem que no ano que vem venha uma chuva de medalhas em Pequim. Não esperem. Porque se nós fizermos uma comparação boa, quais são os países que realmente costumam disputar medalhas em Pan-Americano? Nós temos no primeiro escalão hoje o Brasil já entrou. Então, Brasil, Estados Unidos, Canadá e Cuba. No segundo escalão a gente bota Uruguai, bota Argentina, bota México, entendeu? Bota Porto Rico, bota Costa Rica, tá? Então, digamos assim, são possibilidades, são boas possibilidades. Mas se você, isso somente nas Américas. Agora, se você for comparar com outros países, aí a coisa muda de figura, porque aí você tem Alemanha, tem Espanha, tem a França, tem o Reino Unido, tem a Rússia, entendeu? Tem a China, nossa, China, pelo amor de Deus. E tem a Austrália também. Então é muito mais complicado. É muito mais complicado. Mas se o Brasil conseguir superar, vai ser uma grande proeza. Isso vai confirmar as expectativas de que o esporte brasileiro, o esporte olímpico brasileiro, está crescendo. O esporte brasileiro, o desporto brasileiro esteja crescendo. Isso é muito bom e conta pontos a favor de uma possível candidatura. Eu até mandei um post, fiquei muito decepcionado, né? A única acho que uma das decepções do Pan-Americano, além do futebol masculino, que o futebol masculino foi um fiasco, mas era uma tragédia anunciada. Era uma tragédia anunciada porque evidentemente que a CBF não queria dar valor nenhuma importância ao torneio de futebol do Pan-Americano. A única que o futebol feminino foi a exceção, porque sabemos muito bem que o futebol feminino não tem o prestígio que tem o futebol masculino aqui no Brasil, né? Agora eu digo o seguinte, né? Essa decepção que eu estou dizendo para vocês é por parte da torcida. Tanto é que chega a ser curioso, mas o Pan-Americano, o Pan 2007 foi o Pan da vaia. Começou logo no primeiro dia, na semana de abertura, vaia pro Lula. Eu acho que o Lula é vítima. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, mas você rancor político e tal. Não tem nada a ver com política. Eu não estou falando aqui do político, da autoridade. Da autoridade Luiz Inácio Lula da Silva, presidente. Tô falando do homem que deu metade do dinheiro. Deu metade do dinheiro gasto no orçamento do PAN do Rio de Janeiro. E olha só que interessante, né? Um orçamento de 3,6 bilhões de reais, 1,8 bilhões foi bancado pelo governo federal. E, na verdade, realmente ele teria todo o motivo para ele ficar às turras com o PAN do Rio de Janeiro. É como se você fosse a uma churrascada, pagasse a carne e não pudesse entrar. E é lógico que qualquer um ficaria a pé da vida com o que aconteceu. Eu mesmo, se fosse presidente, eu ficaria a pé da vida. Além do mais, há um desrespeito também à autoridade cívica do presidente. Vaiar o presidente, você pode vaiar o presidente, claro, isso é democracia, mas existem momentos que exige-se respeito, respeitar a autoridade. E nesse momento não houve respeito nenhum. Há quem diga que foi uma tramóia do César Maia, prefeito do Rio. Eu não sei, mas só sei que na cerimônia de encerramento sobrou vaia pra ele também. Trouxa. Bem, boa. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte. Aí que nós temos um negócio interessante, né? A gente percebe que dessas 54 medalhas que o Brasil ganhou, essas 54 medalhas de ouro, essas 39, eu acho que é 39 medalhas de prata, não sei, eu preciso ver direitinho. Mas essas glórias que o Brasil conseguiu, boa parte delas foi em esportes coletivos, cara. Eu acho que disso aí a gente pode tirar uma lição até para nossa vida, para nossa cultura, cultura brasileira. Você percebeu uma coisa interessante? Quando a gente está unido, a gente joga mais junto, a gente consegue, a gente é mais forte. Individualmente, nos 100 metros rasos, quem domina os Estados Unidos, ora Jamaica, ora Cuba, ora Grã-Bretanha, se a gente for sair do ambiente do Pan-Americano, né? Mas no 4 por 100 deu Brasil. Deu Brasil, cara. Isso é muito interessante. Muito interessante. Ah, e daí que choveu? Não, não importa que choveu, os caras foram arrojados. Coletivamente, o Brasil chega a ser mais forte. A gente fala do vôlei masculino, a gente fala do basquete masculino, a gente fala do handball, tanto masculino quanto feminino, a gente fala do futebol, né? A gente fala também da ginástica. A ginástica foi prata por equipes, também ouro por equipe no. Ouro por equipes no. Na ginástica rítmica. Ou seja, coletivamente somos mais fortes. Só que, evidentemente, a gente fica pensando assim: como trazer isso para nossa vida? Como? Eu tiro proveito dessa situação. E essa situação é simples. Eu acredito que o Brasil, o povo brasileiro, ainda não caiu a ficha. Do povo brasileiro. Estão inserindo no povo brasileiro uma cultura individualista, porque sabe muito bem que se que coletivamente o brasileiro, de forma coletiva, pode superar qualquer desafio. Pode, de maneira bem real. É só você prestar atenção. Essas medalhas nos Jogos Pan-Americanos são um alento. A gente olha essas campanhas que a gente tem que arrecada milhares e milhares de roupas, comidas, brinquedos, dinheiro, porque sabem que cada um fazendo a sua parte em prol de um objetivo. Em prol de algo que possa ser melhor, possa prover benefício para todo mundo se engaja e todo mundo vai à luta. Por isso que eu digo para vocês, juntos somos mais fortes. Por que você vê aí muita novela que do eu sozinho? Porque eles sabem, porque a elite brasileira sabe, a oligarquia que ainda persiste no nosso país, ainda existe, Pense que não acabou, mas existe. Essa oligarquia sabe que um povo unido, engajado e motivado é capaz de transformar esse Brasil numa verdadeira Revolução Francesa. E isso é fundamental. O povo brasileiro precisa ter esse choque. Mostrar que o povo tem que se unir e lutar pelos seus interesses para melhorar a vida. E não apenas esperar das autoridades que as coisas se resolvam. Nada se resolve sozinho. E aí precisa ver o quê? Motivação, equilíbrio, tudo que possa provocar essa grande mudança, né? E eu fico feliz, né, de saber que eu tive essa impressão ao ver o PAN. E eu espero que o povo carioca não se junte para vaiar. Vai até o hino do... até o hino adversário, até o hino de outro país é bem mal educado. Mas se juntem para transformar esse Brasil em um país melhor. Sabemos que é necessário fazer isso. Temos que mudar. Mas essa mudança tem que vir de nós mesmos. Não tem que vir de mais ninguém. Bem, meu povo e minha pova. Eu espero que não tenha falado muita asneira, né? Porque de besteira a gente fala de monte. Mas eu espero que o pouquinho que eu falei pra vocês sirva de... alento, de... sirva para que vocês possam estar dando uma pensada, uma refletida. Espero que vocês, quem puder ouvir, quem puder falar, opine. Por que não? Vocês sabem muito bem onde é que vocês podem me encontrar. No blog do Castor, castor.zip.net. KAZZTTOR.zip.net. Eu vou deixar isso aí com esse, eu vou deixar esse áudio como um post. E espero que vocês comentem. Podem comentar, podem falar à vontade. Porque o que eu quero é ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Espero que semana que vem eu esteja falando com vocês de novo. Acho que talvez no dia 8 de agosto eu esteja gravando mais alguma coisinha pra vocês. Tá bom? Até logo. Um abraço.